vida. Un rimeio, meio outra nos dois. Eu partir e você esperar. De manhã ou depois, meu amor. Sinto muito, não posso ficar. Um rimeio, meio outra nos dois. Eu partir e você esperar. O rimeio melhor para nós dois é o partir e você esperar. La, la, la, la, la, la, la, la. ¿Y eso qué tiene que ver con la libertad? Nada, pero me gusta. Entonces, tiene que ver. ¡Ah! Oiga, ¿sabías tú que la libertad de un pueblo se mide por su capacidad para reír? Oh, si es así, ustedes tienen que reírse mucho esta noche para parecer muy libres.